perfídia. Cravos na lapela, meia luz e um papo sussurrado assim. As mulheres de batom rosa choque, homens decididos. O romance começava e o perfume que ela usava, jasmim. O solo de piston, bongô e violino. Eu cada vez sentindo teu coração em mim. O solo de piston, bongô e violino. Cada vez sentindo teu coração em mim. Amor dos velhos tempos, delícias do passado. Me deu tanta saudade do bem que dorme em mim. Hoje tantos anos se passaram, somente esse amor ficou. Eu caminho lado a lado com a tristeza, com a dor. Quanto mais eu olho, me convenço, são recordações. Velhos tempos, loucos pensamentos, grita coração. O solo de piston, bongô e violino. Cada vez sentindo teu coração em mim. O solo de piston, bongô e violino. Eu cada vez sentindo teu coração em mim. Amor dos velhos tempos, delícias do passado. Saudade, bem que dói.